só me disseram, vai lá, segue teu sonho. Só que eles nem imaginam o tamanho da fé que eu ponho. Um caminho medonho, só que nem sinto mais medo. Avisa lá que nem dormi, só levantei mais cedo, tá aqui. Toma meu dedo, quem acha que é falsa trama? Que madruga de MCs, não sou noite de pijama. Se foram várias semanas e os bostas ainda afrontam. E eu focado pra caralho, minha mixtape quase pronta. É muita onda, né? Cuidado quem tu aponta, quer pagar de bam bam bam, só que a mãe paga tuas contas. Esse rap aqui desmonta, faz otário, vira feto. Mentalmente ela é tal igual ceticida pra inseto. E uns quer voar, só que pressão não atura. Não adianta pensar alto e ter medo de altura. Quem quer procura, não fica lesando em casa. Estudo meus planos de voo, sei bem quem quer cortar minhas asas. Não embaça, não atrasa, porta uma caneta até pra frente. Pra sumir é muita treta, que o rap é grande. Que é punk pra tu ver um nordestino no falante. Que é normal tu falar mal sem ouvir esse rap antes. Porra, nós só tem uma vida pra tentar. Porra, o mais longe que tu possa chegar. Me joguei na bagaceira, vi levantar mais poeira e não espera ela baixar. Porra, só tem uma vida pra tentar. Corra o mais longe que tu possa chegar. Me joguei na bagaceira, vi levantar mais poeira e não esperar ela baixar. Porra, simples assim quem quer investe. Se der certo tem nego que vai dar a peste. Nordeste, Pernambuco, meio em Agreste. Saudações, PRK extraterrestre. Rap sujo igual rabujo, sou cachorro, vira lata. Doutor nem tranca tua filha, que ela não quer dor de raça. Quer viver fumada massa, por onde tô nunca passa. Tá pouco se fudendo, faz escolha que tu faça. Não atura ideia fraca, opinião não muda nada. Falado é fogo no rabo, pega teu cuis, entra na faca e pronto. Só aguarda pra bater palma, tô cuspindo só sujeira pra limpeza da minha alma. Quem sabe tudo isso é trauma da ausência de um pai. Menorzinho, cola na praça, adianta e logo cai. Carai, o mundo tá doido, eu sou bem mais. Me disseram que somos livres, mas me sentem alcatraz, tá ligado? Cada cabeça é um cão feroz. A 2 horas de Recife, interior também tem voz. É nós por nós e pau no cu de quem se acha. Agora é só de microfone, não é pica de borracha. E eu sigo nessa. E o Zé Tardado se esquece a lei da inércia. O Zé Tardado é só papo, mesma conversa. É pouco espaço, arrombado, e eu tô com pressa. Porra.